Homem com mulher e a dança dos malucos. Antes de morrer, a gente cai no samba. Quando puder, depois a gente pula, rodopiando no ar, caindo no abismo. O passado é longo, o futuro também é, na dança dos malucos. Com a corda no pescoço, perto do fim, amanhã já era. O que aconteceu? Agora é que são elas, na ponta dos pés. É a dança dos malucos. Repara como dança quem está perto do fim. A dança dos malucos. Repara como é leve. Repara como flui. A dança dos malucos. É homem com homem, mulher com mulher, aqui se vê até. Homem com mulher, é a dança dos malucos. A gente cai no samba, até quando puder. Depois a gente pula, rodopiando no ar, caindo no abismo. O passado é longe, o futuro também é, na dança dos malucos. Pescoço, perto do fim, amanhã já era. Que aconteceu? Agora é que são elas, na ponta dos pés. É a dança dos malucos. Repara como dança quem está perto do fim. É a dança dos malucos. Repara como é leve. Repara como flui. A dança dos malucos. É homem, homem.